A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, livro de 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Antes disso, deixo minha oração, meus sentimentos para a família do João Marcos, da Carla, seus irmãos. Dídio, né? Como é mais conhecido, pelo passamento de sua mãe, que Deus console, que o Espírito Santo console a toda a família nesse momento, e eu sei que vocês têm a certeza que ela já vai descansar nos braços do Senhor até o dia em que todos nós reinaremos com ele eternamente. Continuo orando pela pronta recuperação do Siqueira, lá da igreja em Jardim Satélite. Que Deus abençoe. Oro pela irmã Marileia e pelo irmão Freitas, da igreja central em São José dos Campos, também para que se recuperem o mais rápido possível. A irmã Vilma, em particular sua neta, que nasceu prematura, que Deus a fortaleça a cada dia e ela possa crescer em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. A minha oração pela família do irmão Eguilão, também de Nazaré Paulista. Eguilão, irmã Ana e família, que o Senhor abençoe em todas as áreas que eles precisam ser abençoados. O Senhor o sabe. Agradeço pela recuperação do irmão José Mariano, adorador, e pela última fotografia, vi uma grande recuperação depois do acidente, que essa recuperação se complete. Irmão Shimagaya Mariano Mendes, que o Senhor complete o propósito que tem em sua vida. Esposa, filhos, Deus dê plena recuperação a eles também. Irmãos, são muitos os pedidos de oração, então eu faço desses agora um pedido por eles e uma representação de todos aqueles que estão pedindo oração, crendo que o Senhor está agindo, está curando, libertando, recolhendo, abençoando, dirigindo em todas as áreas de suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Um abraço carinhoso a também o cantor, irmão Fernando, lá do Uruguai. Um adorador, um abraço especial. Um abraço especial ao irmão Gonçalo, que ouve as nossas ministrações, sua família, seus filhos, esposa, filhos, todos sejam abençoados e todos aqueles que têm nos ouvido. E aqueles que não têm ouvido, que não fazem parte desse grupo, que pela graça de Deus, é graça, puramente graça, vai crescendo dia após dia, que o Senhor abençoe a todos. E os que não participam desse grupo, mas são edificados na sua igreja local, que o Senhor os abençoe prontamente. Oro também pela pelo consolo do Espírito Santo, a família do presidente Hieronilson, também pedindo consolo depois do recolhimento da pastora Isabel, fundadora dessa igreja, também. Então, são muitos pedidos. Que o Senhor abençoe a todos e nós sintamos esse consolo do Espírito, essa força que vem dele, essa graça, esse amor que o Senhor derrama sobre os nossos corações. Irmãos, nós vamos compartilhar o capítulo 21, é um capítulo histórico, tanto que logo depois do primeiro versículo eu vou fazer uma observação histórica, e estamos aí no contexto da história de Israel, em particular da monarquia e do segundo monarca, que é o rei Davi. E esse é um capítulo que mostra onde Deus trata com Israel. E se ele trata com Israel, não tenhamos nenhuma dúvida que ele trata conosco. Israel foi chamado por Deus para fazer ali habitar o seu nome e transmitir um testemunho de que Deus é o único Criador dos céus e da terra e não há outro senão ele. Ele trata também com a igreja, por isso não nos iludamos, porque Deus trata. Trata individualmente, trata a família, trata a igreja, trata a sociedade, tudo está sob o seu controle. Diz assim a devocional de abertura por nós, para nós enviada: Senhor, cuida do meu andar, do meu pensar, do meu falar, do meu ouvir, do meu olhar, do meu sentir e do meu agir. Deus, irmãos e irmãs, cura as feridas da nossa alma. Na vida passamos por dramas. Eu citei alguns agora com o passamento de algumas pessoas. Senhor, trata dos nossos dramas que ferem e sangram a nossa alma. Mas Deus está trabalhando em nosso favor. Podemos dizer com otimismo indestrutível que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando não vemos isso, nem sentimos isso, Deus está trabalhando por nós, pois sua vontade é perfeita e seu plano não pode ser frustrado. Eles nos desejaram um bom dia e nós desejamos a essa equipe de abertura uma boa noite, um bom dia amanhã, em todos os dias de suas vidas. Que Deus abençoe a todos e todas. Leamos agora o capítulo 21, segundo Samuel, capítulo 21, versículo 1. Eu já vou fazer uma parada no final do primeiro versículo e depois fica fácil para nós entendermos esse relato histórico. Durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Olha o 3 aí. Tá bem? Durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho de Yahvé, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Só abro um parêntese aqui, para um rodapé da BKJA, a seção bíblica do capítulo 21, versículo 1, ao capítulo 24, versículo 25, forma uma espécie de apêndice a 1 e 2 Samuel. e compõe-se de eventos históricos e complementos poéticos, sem preocupação com a cronologia dos fatos. Então, é um apêndice, irmãos. Não tem preocupação com a cronologia, com o tempo em que aconteceu, o tempo em que aconteceram os fatos, mas priorizando a transmissão da mensagem intrínseca. O trecho de 21, 1 a 14, por exemplo, deve ser considerado cronologicamente antes do capítulo 9. No Antigo Testamento, o pecado era sempre vingado, de acordo com a Torá, a lei. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Se não na própria pessoa, com certeza na sua descendência. Os gibeonitas, aqui atenção, os gibeonitas eram heveus e não amorreus. Repito, os gibeonitas eram heveus e não amorreus. Contudo, o nome amorreu era atribuído genericamente a todo antigo habitante de Canaã. Isso é importantíssimo para quem gosta de estudar. O nome amorreu, com o tempo, foi atribuído genericamente a todo antigo habitante de Canaã. O enforcamento era um yaká, um castigo em hebraico, previsto somente para os traidores e apóstatas. Número 25, versículo 4. E não se aplicava propriamente aos descendentes de Saul. Não era só com a família de Saul, tá bem? Entretanto, os gibeonitas, pessoas de uma cultura ardilosa, já haviam enganado Israel uma vez, Josué 9, 3 a 15, e não seria de estranhar uma repetição dessa atitude. Se Davi tivesse consultado somente a Deus e não aos gibeonitas, a resposta teria sido mais sábia e construtiva. Irmãos, vamos ser sinceros. Muitas vezes nós buscamos a Deus até, buscamos uma resposta, mas fazemos muito rapidamente, fazemos uma oração e sem prestar bem atenção no que Deus está falando, saímos agindo. Isso gera desgraça. Nós temos que orar e buscar a Deus e esperar de fato a sua resposta. Se for a vontade do Senhor, ele vai nos dar a resposta de que deve ser assim, e se não for a vontade, ele também vai dizer. Então, se Davi tivesse consultado somente a Deus, tudo daria certo. O problema é que Davi consultou os gibeonitas e a resposta acabou não sendo sábia nem construtiva. Tá bem? Aí fica claro para você qual foi o problema. Davi consultou a Deus e consultou os gibeonitas, que eu já disse qual é a origem deles. Eles eram heveus e não amorreus. Versículo 2. Então o rei convocou os gibeonitas, olha aí, e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus. E os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia, Saul, no zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Eles eram remanescentes dos amorreus, mas preste atenção, estavam aqui os heveus também, entre aqueles seis primeiros povos que Israel prevalece na entrada da terra prometida. Então, no final do versículo 2, diz assim, todavia Saul, no zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Davi indagou aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? Como poderei reparar o erro cometido para que abençoeis a herança de Javé? Os gibeonitas responderam: Não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família. Tampouco é assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel, replicou-lhes Davi. Eu vos compreendo. O que disserdes, eu vo-lo farei. Então os gibeonitas solicitaram ao rei: Aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou destruir-nos a todos, a fim de que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Só um outro parêntese: os gibeonitas, quando estavam ainda no deserto, tentaram mandar espias para dentro do território de Israel. Eles foram localizados, foram identificados e começaram a trabalhar para o povo de Israel. Então, essa luta é antiga, se tornaram escravos, mas com o passar dos séculos, eles ficaram infiltrados no povo de Israel. Muitos deles passaram até a adorar o Deus único e verdadeiro. Só que mais à frente, bem mais à frente, o rei Saul, no momento de fúria, onde estava literalmente tomado pelo mal, mandou invadir o lugar dos gibeonitas, onde eles moravam, e matar tudo, matar todos, matar até os animais, mulheres, crianças, animais, homens, e distribuir a tribo de Benjamim, que era a tribo dele. Ele fez isso e isso criou um mal-estar terrível. Que nos sejam entregues 7 dos seus descendentes e nós os executemos perante Javé. Repare, perante Javé, na cidade de Gibeá de Saul, no alto do monte de Javé. A terra já estava na mão de Israel, ficou para a tribo de Benjamim, mas aqui eles solicitaram 7 homens para serem mortos. O rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento de lealdade feito perante Javé entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Todavia, o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os dois filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também, 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá, e entregou-os nas mãos dos gibeonitas, e estes os enforcaram no alto no monte diante de Javé. Os 7 foram mortos no mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano grosseiro e estendeu sobre si como abrigo no alto de uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela cuidou para que as aves de rapina não tocassem de dia e os protegeu contra o assalto dos animais selvagens à noite. Uma outra e última paradinha. Você só vai entender, então, essa entrada dos gibeonitas no meio do povo de Israel se você for lá para o deserto. Tem que ler de novo, lá no deserto. Depois, a permanência dele com Israel ao longo do período dos juízes. Tá bem? Aí sim você vai entender os gibeonitas no meio de Israel, tanto que muitos deles passaram a adorar o Deus de Israel. E a mortandade provocada por Saul, na primeira etapa da monarquia, e esse momento onde Davi está fazendo um reparo. Só que Davi devia ter consultado melhor ao Senhor. Versículo 11. Quando Davi tomou conhecimento de que Rispá, filho de Aiá, concubina de Saul, havia feito, então Davi foi pedir os ossos de Saul e os de Jônatas, seu filho, aos representantes dos cidadãos de Jabes Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que mataram Saul no Monte Gilboá. Davi tirou dali os ossos de Saul, os de seu filho Jônatas, e os juntou dos que tinham sido enforcados, aos dos que tinham sido enforcados. Então sepultaram os ossos de Saul, os do seu filho Jônatas, e os dos que tinham sido executados na terra de Benjamim. Por que Benjamim, pastor? Porque quando Saul mandou matar os gibeonitas, ele tomou posse em nome da tribo de Benjamim. Vamos dar para Benjamim, que é a menor das tribos. Então vamos dar essa terra para Benjamim. E ele também era um benjamita. Ele também era de Benjamim. E Saul fez isso, e por isso eles foram executados ali, em Selá, no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Selá, no território da tribo de Benjamim. Tudo que o rei mandou foi feito de acordo com a sua vontade, e depois disso se compadeceu do povo e respondeu às orações em favor da terra de Israel. Então houve aqui um grande mal-entendido desde aquele período no deserto até essa vingança que Davi tinha dito para não fazer uma determinada coisa e eles acabaram fazendo. Então nós temos que tomar cuidado e prestar muita atenção na vontade do Senhor. Se não prestamos muita atenção e tomamos atitudes, você que é dirigente e faz uma oração e já, não, Deus disse para fazer isso, não, calma. Espere Deus dar a direção. Porque se o Senhor não der a direção correta e claramente, você pode cometer erros que são erros muito significativos para a história da igreja hoje, como foi para a história de Israel no passado. Bom, a partir do versículo 15, nós vamos ver as lutas contra os filisteus, é a última parte desse capítulo. Tem correspondência com 1 Crônicas, capítulo 20, 4 a 8. Mas voltemos, versículo 15. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel, e o rei Davi desceu com sua guarda e combateram os filisteus, e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Ishbi Benob, Ishbi Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafá, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi Benob pesava cerca de 4 quilos. Só a ponta da lança, 4 quilos. E além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Entretanto, Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi. Zeruia, irmã de Davi também. Entretanto, Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então, os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Mais tarde, ocorreu ainda outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, da cidade de Uzat, matou também um gigante, filho de Rafá, chamado Saf. Ainda em Gobe, noutro embate contra os filisteus, Elanã, filho de Jaré, Oreguim, Tecelão, Jair de Belém, matou Lami, o irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate, e ali vivia um homem muito grande e forte, descendente dos antigos gigantes, que tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos ao todo. Certo dia, ele se levantou e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos filhos de Rafá, dos gigantes filhos de Rafá, em Gate, e foram todos mortos por Davi e seus soldados. Irmãos e irmãs, bendita seja a palavra do Senhor e bendito seja esse momento onde nós podemos ler mais um capítulo da palavra do Senhor. Começando pelo final do texto, eu digo a você que nós vamos ter muitas lutas. Hoje não mais dessa forma, claro, ainda bem. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Digo, não há, mas ainda, infelizmente, há guerras na África, guerra lá na Ucrânia contra a Rússia, guerra, ameaça de guerra entre as Coreias. Há muitas guerras aqui ou acolá. Mas, falando do ponto de vista religioso, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós precisamos estar muito bem preparados para enfrentar todo o poder maligno. Como nós podemos estar preparados? Com uma vida com Deus, uma vida de amor a Deus, uma vida de conhecimento da palavra, uma vida de oração, uma vida de quebrantamento, uma vida de temor de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Ou seja, precisamos estar preparados, como diz Efésios, para enfrentar a malignidade que nos cerca. Que todos os irmãos e irmãs preparem-se para essa batalha que ocorre ao nosso redor todos os dias. Volto a dizer, tirando esses casos de guerras entre as nações, são outros modos, são outros tipos de luta, né, que nós enfrentamos, mas que o Senhor nos dê graça e sabedoria para vencermos toda a arma lançada contra nós. Essa é a primeira palavra que eu deixo com vocês. A segunda palavra é, consulte bem ao Senhor. Consulte bem ao Senhor. Ore ao Senhor. Desenvolva uma vida de oração. Wesley dizia, Deus nada faz senão em resposta às nossas orações. Eu não diria que nada faz, mas eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer que Deus está esperando a nossa oração para que ele possa agir. Então, preste atenção, oremos ao Senhor, busquemos ao Senhor, vivamos diante da presença do Senhor e em oração o discernimento para saber o que temos que fazer, senão nós consultamos pessoas que não estão cheias do Espírito, não estão cheias da palavra e e acabam nos aconselhando de forma errada, e nós damos autorização para se fazerem coisas, para se fazer coisas erradas. Então, vamos buscar o Senhor. E terceiro e último lugar, a fome castigou Israel. Ora, se a fome castigou Israel, a escravidão castigou Israel, Israel sofre lutas desde o seu nascimento, não é diferente com a igreja. A igreja passa por essas lutas. A igreja passa por essas lutas. Aliás, em várias orações que eu fiz, eu não posso deixar de destacar a vida da missionária Vivian Lopes, que está sendo mais uma vez, ela mantém um testemunho impressionante na sua vida, no seu trabalho, na sua igreja, perante a sociedade onde habita, e enfrenta lutas por causa disso. Quando se posiciona a favor do Deus único e verdadeiro. E oremos para que, em mais uma luta, Deus dê mais uma vitória. Mas, para concluir, se a fome, a escravidão, a guerra marcou a história de Israel, não se iluda. A fome da verdadeira palavra do Senhor, a guerra espiritual, a escravidão de muitos que estavam conosco também, e já não estão mais, também nos assola. E nós só podemos sair dessa situação de fome, de guerra, de escravidão, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus e em plena comunhão com Deus, dependendo da graça do Senhor, a graça que nos justificou na cruz do Calvário, que nos salvou, graça justificadora, graça salvadora, graça santificadora, e um dia por completo já estamos na graça glorificadora, porque já somos glorificados em Cristo, mas um dia experimentaremos por completo a graça glorificadora. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, e que você, munido dessa graça que justifica, que salva, que santifica, um dia possa experimentar a plenitude da graça glorificadora em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita, a unção, o poder, o discernimento do Espírito Santo de Deus seja sobre nós permaneça, assim como todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim seja, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.